Ladies and gentlemen, essa é a faixa final. Uma forma de agradecer a todos que tiveram presente nesse projeto. Tiramos leite de pedra com um mic de PC. As produções era caseira, mas agora é pra valer. Parceria MGC, produção que é potente. O bagulho ficou quente e ainda é independente. Desde o show no Costa que a família é a food. Desde Yuri do caralho, Summer e som de atitude. Saúde, um brinde ao rap que é amor antigo. Desde que isso começou ele me rende bons amigos. E digo, pra tu que mora aí a várias léguas, o rap de SC é bom e sabe o que pega. E o rap na cidade? Aqui o bicho pega, sobe os doidos de Joinville e daqueles que fala égua. É muita gente importante nessa trilha, mais que tudo minha amada família. Sem palavras ou meu olho já brilha. Sem vocês o trem aqui desencarrilha. Como diz minha mãe Cleusa em uma de suas poesias, eu não acredito no fim da vida, mas sim no fim da lida. E é isso aí, enquanto a nossa vida não acaba, a gente vai fazendo rima e agradecendo a todos que contribuem pra isso. Muito obrigado, Malcolm X. Muito obrigado a Deus em primeiro lugar. Ele que me concedeu o privilégio de cantar, de rimar e transformar. O que eu sinto em rap de resgatar de dentro do Júnior, o Malcolm X. Obrigado minha família, minha mãe, minha heroína. Foi dela que herdei o dom de fazer rima. Me formei, pós-graduei e não por vaidade, por apoio e incentivo. Tô na segunda faculdade, agradeço a educação, valores e atenção. Quinto elemento, CD de rap inteiro sem um palavrão. São 7 anos de trabalho duro pro CD. Rap bom é tipo fruta, precisa amadurecer. A molecada H2 o nosso projeto, hip hop social, onde Deus é arquiteto. Os parceiros de improviso que sempre colam comigo no palco adversário, mas na vida eu sou um amigo. Não procuro treta, respeito todo adversário. Mas não é só na batalha que o moca é sanguinário. Prefiro seguir na paz com os amigos na trilha. Como diz meu irmão Joplay, cola em mim que tu brilha. Cola com a gente, rapá. Isso aqui é o nosso muito obrigado a todos vocês. E agora vamos fazer o seguinte, cara. Praf, muda esse beat aí, filho. Vamos fazer uma parada louca aqui. Vou chamar o monstrão do freestyle. Vem aqui, mal. Deixa eu chegar então. Se o bife é do Praf, deixa comigo. Se liga só. Vem com o Malco então. Vem com o Malco, que a rima agora vai de boa. Cê tá ligado que aqui na não se destoa. Eu vou fazendo rima mesmo na terra, não sendo da garoa. Eu vou fazendo rap agora numa boa. Cê tá comigo agora que vai sabendo que a minha rima eu vou desenvolvendo. Enquanto eu vou dizendo agora que eu tô versando, tá ligado? O Bu tá ali fora me filmando. Então filma minha rima, entende? Tá ligado que a gente faz o que vem da mente. Vem da mente a gente vai botando pra fora. Sem demora, a rima verdadeira no meu peito é o que vigora. O que vigora nesse meu pensamento? Eu sou o Malco do grupo Quinto Elemento, junto com o Mano Bu, que tá sempre comigo. Mais que MC, ele é o meu amigo. É amizade como sempre duradoura. A minha rima agora é que vai indo pra frente, mostrando que a rima é resplandecente. Cê tá ligado que MC aqui é diferente. Se não rima, a gente caixa na base. Cê tá ligado aqui a frase atrás de frase. Tá ligado agora a gente faz vem da mente. Se a base é do Praf, a rima é excelente. Tá ligado, isso é inspiração. É fazer rima que vem do coração. Agradecer a todo mundo que aqui firmou. A quem desse CD então participou. A quem acreditou no nosso trabalho. O rap que é o nosso honorário. Infelizmente é muito pouco o meu salário, mas eu agradeço a Deus por esse trabalho. Cê tá ligado que isso aqui é brincadeira. Faço rima de segunda até segunda-feira. Não paro um momento, esse é meu pensamento. O rap é meu entendimento, por isso eu caio pra dentro na rima. De improviso eu sou improvisador. Cê tá ligado que desde pequeno eu sou batalhador. Eu batalho na rima em casa. Cê tá ligado, o microfone eu deixo ele em praja. Pegando fogo, tá ligado no jogo, eu não corro. Aqui moco não, não é bobo. Não é bobo não, faz a improvisação que vem do coração. Então sente a pressão, vai. Sente a parada que agora eu vou fazendo, vai. Sente a pegada que eu vou desenvolvendo, vai. Sente a paulada que o Malcolm vai desenvolvendo. Nesse momento cê tá ligado, eu tô crescendo. Crescendo 1% por dia, essa é minha correria. Sabendo que eu tô bem, o Bu tá falando lá fora, não tô entendendo. Mas vou fazendo rap e por isso eu vou além. Cê tá ligado, por aqui eu vou ficar. Improvisação já tô ficando até sem ar. Mesmo que saia da base eu vou em frente. Tá ligado, parceiro, que aqui a chapa é quente. Agora eu vou dizer pra você, Essa é a última frase do CD. Cê tá ligado, eu deixei o meu recado. A última frase pra vocês é: muito obrigado.